Neo Rock Zone, your online radio station. Meus amigos, muito boa noite. Hoje é dia 21 de setembro, são 8 horas da noite em ponto e estamos ao vivo para mais um programa aqui da Neo Rock Zone. Hoje a gente vai fazer um especial sobre o Festival São Paulo Trip, que acontece neste exato momento no estádio Allianz Parque. Esse festival acontece paralelamente ao Rock in Rio, que também está acontecendo neste exato momento lá na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. E vamos fazer um especial aqui. Nós já fizemos um, na verdade, quando o festival foi anunciado para São Paulo. E agora a gente vai fazer um no dia que o festival começou aqui em São Paulo. A gente vai tocar as bandas aqui na ordem que o festival vai acontecer, né? E tentamos ao máximo fazer versões ao vivo das músicas de cada banda para a gente poder curtir um som ao vivo quase como está acontecendo lá no Palmeiras. Legal? Então é isso aí. Então a gente vai começar hoje com uma banda formada em 2004 em Orlando por ex-membros do Creed e o vocalista Miles Kennedy. Eles abriram o show de hoje no São Paulo Trip às 18 horas e 15 minutos e já terminaram o show deles. Então a gente vai curtir hoje com Alter Bridge, Broken Wings, ao vivo em Wembley. We're gonna do a song that we first played together almost 8 years ago, which is hard to believe. This is off the first record. The song is called Broken Wings. What you give will always carry. Alter Bridge com a música Broken Wings ao vivo em Londres, Wembley. Grande som. Eles já terminaram o show de hoje e agora a gente vai com uma banda inglesa formada em 83 em Bradford e eles estão tocando neste exato momento no Palmeiras. O primeiro nome dessa banda foi Death Cult, que era uma evolução do nome da antiga banda de Ian Astbury, Southern Death Cult. Eles ganharam notoriedade no Reino Unido na metade da década de 80 com um som pós-punk e rock gótico. No final dos anos 80, estouraram nos Estados Unidos com hard rock. Então a gente vai ouvir com The Cult, Sweet Salvation. Please guide me, hand. Andy the Coach fazendo o som Sweet Salvation pra gente aqui na Neo Rock Zone. Hoje, o dia que a gente faz mais um especial do São Paulo Trip Festival, que acontece paralelamente ao Rock in Rio, aqui em São Paulo. Está acontecendo neste exato momento, The Coach está tocando no palco agora. E agora, a gente vai com uma banda formada em 64 em Londres e uma das mais influentes do século XX. Com Roger Daltrey nos vocais, Pete Townshend na guitarra, John Entwistle no baixo e Keith Moon na bateria, essa foi a formação inicial, eles já venderam mais de 100 milhões de álbuns na carreira. Então a gente vai ouvir ao vivo The Who com Behind Blue Eyes, ao vivo do show Live at Kilburn, 1977. It's a number written by Peter Townshend called Behind Blue Eyes. What it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dream, as my conscience seems to be, I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain will can show through. That's never free. Aí tivemos The Who com Behind Blue Eyes ao vivo. O The Who, que hoje é o headliner do dia de hoje no São Paulo Trip, vai fechar a noite, o último show. Vai ser sensacional, infelizmente não posso estar lá, não pelo programa, mas porque estarei domingo para outro show. Então hoje curtimos The Who aqui na Neo Rock Zone. Eu queria convidar vocês aí para acessar as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o Neo Rock _Z e no Facebook é o facebook.com neorockzone, tudo junto. Entrem lá, deixem seu recado, peçam sua música, que é muito legal quando tem pedido de música pra gente poder tocar aqui. É, tudo que vocês quiserem conversar com a gente, entrem lá nas redes sociais e deixem um recado para nós, legal? E também queria falar dos aniversários. Ontem foi aniversário do meu grande amigo Marcos Steiger. Não teve festa, mas eu mandei um abraço para ele. Estou mandando um ao vivo aqui. Parabéns, meu brother, tudo de bom. E hoje é aniversário da Carol Dornelles também, que é lá do Rio Grande do Sul. Às vezes ouve a gente, não sei se está ouvindo hoje, mas um beijo para ela também, parabéns, certo? E agora a gente vai com uma banda. Essa banda, na verdade, é uma banda anglo-americana, um duo, na verdade, que foi formado no ano 2000. Com os vocais dramáticos de Alison Mosshart e a grande performance de guitarra de Jamie Hinds, eles vão abrir o segundo dia no São Paulo Trip, próximo sábado, dia 23. Então a gente vai ouvir ao vivo The Kills, Heart of a Dog, direto do programa Conan O'Brien nos Estados Unidos. Vamos lá. Run, see some mountain bike. Aí tivemos The Kills com Heart of a Dog, tocando aqui na Neo Rock Zone nesse dia especial do São Paulo Trip, acontecendo neste exato momento no Palmeiras. E agora a gente vai com uma banda de New Jersey, se juntaram em 83 com uma banda de hard rock e glam rock. Seu som evoluiu ao longo do tempo, como em 93 com o lançamento do álbum Keep the Faith e em 95 com These Days, prevalecendo o hard rock. O Crush, álbum Crush de 2000, foi mais para o pop, e o Bounce de 2002 pendeu novamente para o rock mais puro. Em 2007 lançaram Lost Highway, que foi um álbum mais country e country rock. Eles são headliners do próximo sábado, e a gente vai ouvir uma das músicas mais longas que eles já escreveram. Tem uma letra sensacional e, na minha opinião, o melhor solo de guitarra que Richie Sambora já criou. Então a gente vai ouvir com Bon Jovi, Dry County, ao vivo no Madison Square Garden em 2008. We'll be right back. sometimes I feel uneasy and feel like a dirty hole. I could choose the way I die, make a fuck on a knife. The way there's too much pain, night after night after night after night. Down in Tri-County, we're swimming in the sand, praying for that holy water to wash the sins from off our hands. Tri-County, the promise has gone dry. Grande som do Bon Jovi, Dry County, ao vivo no Madison Square Garden. Esse som que é do álbum Keep the Faith, de 93. É um grande som e uma letra espetacular. E esse solo do Rich, ele mandou muito nesse solo. E agora a gente vai com uma banda de Sheffield. Aqui, na minha humilde opinião, eles mereceriam ser headliners no São Paulo Trip e também no Rock in Rio. Mas eles vão abrir o dia 24, às 19h45. Em 2013, eles fizeram um show residente no Hard Rock Café e Cassino de Las Vegas, onde tocaram 11 noites seguidas, e eles abriam com um setlist diferente toda noite, e após o intervalo, vinha o álbum inteiro, Hysteria, na ordem, que ele foi gravado de 87. E é desse álbum que a gente vai ouvir a música de hoje, então... Que é desse show do Hard Rock de Las Vegas ao vivo. Então a gente vai com Love Bites, do álbum Hysteria, Def Leppard. Baby, Cantes de Phil Collins e Vivian Campbell com Def Leppard, Love Bites ao vivo no show do The Hard Rock Café e Cassino em Las Vegas 2013. Grande som do Def Leppard. Agora a gente vai com uma banda que fechou o nosso último programa na quinta-feira passada e serão os headliners do dia 24. Eles são americanos, vieram de Boston e têm mais de 45 anos de estrada. A gente vai ouvir então com Aerosmith, Dream On, ao vivo do álbum A Little South of Sanity. Where Online Radio Station. Aí, esse foi Aerosmith com Dream On ao vivo. Esse som que é de 73, do primeiro álbum da banda, que também chamava-se Aerosmith, é um grande som e virou um clássico instantâneo e até hoje é muito tocado pelo mundo. E eu queria convidar então vocês para acessar o site do nosso parceiro Big Rock and Roll, é o www.bigrockandroll.com. Lá você encontra notícias do rock, promoções. Tem uma rádio ao vivo também, que é a rádio Big Rock and Roll, 24 horas no ar com os clássicos do rock. E o site que hoje está cobrindo a primeira noite de sons lá no São Paulo Trip, a nossa parceira aqui, a Juliana, está lá, está curtindo hoje e vai curtir The Who. E na verdade eles estão cadastrados para cobrir os 4 dias de show. Então não perca no site, você vai ver a cobertura, muitas fotos, muitos vídeos. Não perca que o site é muito legal. www.bigrockandroll.com. E também para vocês acessarem o archive.org, que é o site onde a gente faz o upload de todos os nossos programas, desde o começo, tem até os pilotos, antes da gente ir para o ar, a gente fez alguns testes, os pilotos estão lá também. Então entrem lá, acessem, vocês podem ouvir no próprio site, podem baixar no seu computador para ouvir depois. Acessem e conheçam os outros programas que a gente fez. Legal? É isso aí. E agora a gente vai com uma banda que vai abrir o último dia de show do São Paulo Trip no dia 26. Vincent Damon Fournier está na ativa desde 63 e em 70 ele adotou o nome da banda como seu próprio. Muitos acreditam a ele mudanças na forma de apresentação e no som do heavy metal. E ele foi o pioneiro em introduzir imagens de terror nos shows. Na verdade ele está ao vivo agora no Rock in Rio e a gente vai ouvir então Alice Cooper com Hey Stupid. What you trying to do? Hey, hey, hey, hey. grande Alice Cooper com Hey Stupid ao vivo aqui na Neo Rock Zone. São 8 horas e 52 minutos do dia 21 de setembro. Hoje é a abertura do São Paulo Trip e a gente está fazendo um especial aqui com as bandas que vão tocar nos 4 dias de festival. E agora a gente vai fechar a noite de hoje com a banda que também fecha o dia 26 e o último dia de festival. Eles são de Los Angeles e tiveram muitas mudanças no seu line-up durante a história. Exceto seu vocalista, que sempre foi o mesmo. E desde o festival de Coachella 2016, alguns membros fundadores voltaram para a banda. Final dos anos 80 e começo dos anos 90, alguns acontecimentos durante seus shows e turnês, como brigas, atrasos e confusões, levaram a banda à fama de mais perigosa do mundo. Mas também, na época do começo dos anos 90, era a maior banda do mundo. Então a gente vai ouvir para fechar a noite de hoje, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, ao vivo do álbum Live Era. linda versão ao vivo de Sweet Child O' Mine para fechar a noite de hoje com Guns N' Roses na Neo Rock Zone. Hoje foi um especial do São Paulo Trip que acontece paralelamente ao Rock in Rio. E esse foi mais um programa de hoje. Queria agradecer a todos que ouviram. Estaremos de volta na semana que vem com mais rock and roll para vocês. É isso aí. Valeu, muito obrigado e um abraço. Neo Rock Zone, your online radio station.